as emoções do Manil, com o DJ Show do Pará. DJ Venison VIP, o top DJ do Pará. Sente a pressão, seu mané. DJ Venison VIP! E a gente, é claro, vai começando a pressão. A gente, é claro, vai agradecer de coração a todos vocês que estão aqui presentes com a gente nessa noitada especial do nosso California Pop. E a gente, é claro, já gravando o nosso CD ao vivo. Dá todo mundo muito sobre vocês. Com muita pressão, com muito amor e carinho. Bora chegando, detonando, garoto! DJ Venison VIP, pra cima! Vai começando! Sou VIP! Os nossos moleques pancadões. Todo mundo, garoto. Preciso, sempre que eu tá com vive, papai. Venison VIP. O espetacular Júnior Batidão. E aí, Batidão, cadê você, garoto? Opa, vem pra cima. E como é que é? Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Já aqui no camarote com o parceiro Betinho Saudade, ele pro isso, X, enlouquecendo, meu irmão. Bota pressão aí, garoto. É pressão. Chega-me quando não merecer. E que tu vai? Preciso acordar, era tudo tão lindo. E aí? Acordar, mas um dia se passou. E a solidão me surtou. Daqui a pouquinho tem batidão. Tem o Braga. Tem muita lenha pra rolar, meu irmão. Tem muita lenha pra queimar, papai. E não posso me é só comer as viu? E vai aquecendo, detonando, viu? Sei que o nosso momento aconteceu. Isso me confunde, amor. Como assim? Não se nega pra você. Essa galera conhece! Não valeu pra você. E aí, Paulinho, garoto? Pra não doer de me entender. Também vai agindo, vai chegando, vai curtindo, vamos! Eu vi no seu olhar. Enquanto tu te amava, delirava. Percebi que eu nada. Bora, Henderson, vive e detona, detona, detona, garoto. Desce no batidão, desce no batidão, desce no batidão, meu batidão. Moleque, chega, garoto! Não tem uma, meu irmão. Bora aí, Vivi! Essa quem dá bala no parceiro Brasilho! Ele doida nessa, meu irmão! Ele gosta, garoto! Ele gosta! Califórnia é meu vício, meu vício. Meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Califórnia Pub é show. Meu vício. Olha aí, Vivi! Já pra aqui também, de camarote. O empresário Genilson, da distribuidora GNM. Já com a gente, essa parceiro. Ele só pera dama também, toda a equipe GNM. Curtir de camarote, pra cima, Vivi! Batidão! Opa! Aí de repente. Como aquela, é que é? Tu lembra aquela gatinha, aquela bandida? Aí de repente. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Se envolveu com o DJ, já sabe, né, papai? Foi sal, papai! Foi sal, papai! Deixa comigo, garoto! Vai! Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso olha a pressão, Califórnia, Bubi! DJ, isso não é legal. Tô começando! Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Por um tempo, o tamanho acima do normal. Passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Passando mal, é? O tamanho acima do normal. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia. Ficou na fita. Era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Era tu que era bandida. Eu gosto é de diversão. Eu gosto é de diversão, diversão, diversão. E quem tá solteiro vai jogando pra cima, pra cima. Jogando pra cima, pra cima. Batendo na porta. Na palma da mão, não para de bater, não para de bater, de bater, de bater, vai, vai, vai, vai. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Já quis camarote também recebendo cada um de vocês. Já por aqui nossa amiga, a Beth Best Drink. Já que curtindo o camarote, bacana, ele, o Betinho, saudade. Quando eu comecei minha curtindo de camarote. É verdade, né? Legalzinho. Tá todo mundo ali pra gente, né, cara? Pra cima, Vivi! Tá bom, mas as paredes têm. Deixa comigo, garoto! E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Deixa eu mandar um abraço especial aqui pro nosso amigo Fábio, proprietário do California Pub. Aliás, afinal de contas, essa festa é em prol do aniversário do nosso amigo Fábio, o nosso patrão particular, meu irmão. Tá aniversário hoje, tá aniversariando, né, Fábio? Afinal de contas, esse cara merece, meu irmão. É merece, viu? Gente boa demais. Valeu, Fábio. Tamo junto, garoto. Pode crer. Parceiro, empresário Genilson, está aqui do lado, eu peço você, garoto. O parceiro particular do Genilson VIP, está aqui do lado. E aí, só de boa, garoto. Bora, Genilson, vai ser papai de novo, meu irmão. Você tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. O meu parceiro Anderson! E aí, Anderson? Valeu! Hey, hey, hey, hey, hey. Bora, Anderson! Ah, esse é tom de voz só pra aquecer. Vai começando, garoto! DJ Henderson VIP! Deixa comigo! Júnior Batidão! Mulheres aqui do lado tão bicho, viu, meu irmão? Pagando tudo, papai. Pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zona toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Vai chegando, vai! Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, falciane com. A disputa de funk, eu vi a menina refazer, representar dançando funk no palco, ao vivo pra galera. Tem que ser, garoto. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando. Já pra aqui também, Reison. Nossa empresária Bet Drinks. Já curtindo com esse Califórnia. Hélio Brinde Sushi e o Betinho Saudade também. Vem, vem, Gadete Drink, está ali pra gente. Vai na guarda, bode, Gadete. Quebrando tudo, pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, falciane conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho se não gosta, senta e chora. Logo mais tem o BH, Júnior Batidão. E a gente vai aquecendo, começando o show. Senta e chora, vai sair de casa. Já estamos ao vivo, papai. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estar. homem, mano. Tá me deixando falar sozinho, mano. Oh, cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Ei, ei, ei, aê, seu topão! Agora vai, agora vai. Tá pesado, ei, ei, ei, ei, ei, bota a pressão, é ela, viu? Confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, olha aí, DJ que tá com a magia aqui, ó. Meu parceiro Ronaldo também. Ele, o barman lá do restaurante Sushi da Orla. Já curtindo de camarote, curtindo aqui. Olha, Ronaldo! Olha, garoto! Quando sentando, é o pique. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que quando vai que vai tentando, vai que quando jogando a bunda, vai que quando vai que vai tentando, vai que quando jogando a bunda. Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Essa galera da balão! Ele gosta de ir! E solta de rã! Vai! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara. E aí? E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Fica marcado e registrado, garoto! Pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e te vê que mais me ama, não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou forte. Ama, por isso que me ama, amor. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama, por isso que me ama. MC Jequim. Alô, Peixinho. Comecinha de ouro. Já tá no seu momento. E solta, me solta de rã. O meu parceiro Betinho, tô sabendo que são 8 pacotes, papai. Só pra começar a resenha, né? Vai, enlouquecido! Difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais me ama, não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh, oh. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais me ama, não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse você tá vendo? Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama. O meu parceiro empresário Genilson, aqui pra assistir com a gente. E ele é sua mala. Valeu, garoto. Um pouco ciumento. E aí, Reisson? Tô sabendo que o empresário Genilson é o papai do ano, meu irmão. Feliz, sucesso pra você, maninho. Tamo junto, tamo junto. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso, me ama. A gente brigou. E canto, vai, e canta. Eu não vou mais tocar, não. Vocês cantam, vai. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias são foda que bate saudade. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga. Então joga. Então joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Vai, mozão. Joga o popô. O meu parceiro, meu dia, Igor Braga. E ele é sua amada. Aqui do lado, garoto. Joga o popô. Eu aqui deu um show, tem um espetáculo dele, né? Então a gente vai aquecendo, dentro do meu sonho, garoto. Joga o popô na piroca. Direto pra casa do Betinho, né? Então joga, então joga. Joga tudo! Então joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Vai, mozão, joga o popô na piroca. Então joga. O que tu quer, Betinho? E minha parceira Lady, tá aqui do lado. E aí, Lady? Joga o popô na piroca. A gente brigou, eu mandei ela embora. Eu tinha até esquecido da lei, viu? Que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Atenção, Kel. Agora então joga. Boa, Kel. Então joga. Rapidinho aqui, viu, garoto? Tem que ser agora. Na piroca. Kel. Joga. Então joga. Vai, mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Atenção, segurança, Kel. Pediu lá na portaria, viu, garoto? Pô na piroca. Ligeiro, ligeiro. Tem que ser agora, viu? Joga. Joga o papo na piroca. Para aí, vamos aí. Olha aí, Vivi. Vamos. Eu tô aqui no ladinho, o parceiro Gleison, o rei do açaí. Já aqui no Califórnia, doidando aqui. Ele troca o Mishima. É muito balde, meu irmão. Ô, meu parceiro, meu dia aí, Júnior Batidão. Tá no melhor show da galera aí. Joga. Se interagindo com o nosso público, garoto. Isso que é bacana, viu? Piroca, então joga. Então joga, vai. Júnior Batidão. Então joga, joga o popô na piroca. Então joga, então joga.